décimo momento, Fabiano Cotineiras. Autorizado, chame táxi, 9146. Autorizado, chame por táxi, Fabiano Cotineiras. Táxi 9156 da Azul, temos 5 pessoas a bordo, 3 horas e 36 de autonomia e alterna Ribeirão Preto. Táxi, chame no ponto de espera pronto, vai via Pátio, Índia e Alfa. Via Pátio, Índia e Alfa, eu chamo no ponto de espera da Nozara, quando estiver pronto. Nozara, 4,5, obrigada. antes de decolagem da 1-0, vento 130 graus, 1-1-9, azul 9146. Azul 9146, decolado aos 3-1, chame o controle 1208. 208, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, 9146 da Azul, livrando 2000 pés em ascensão ao 400, na Del, Cerdel. 9146, contato radar, vigilante, sobre o 400, direto. Cadê 400, direto Leda, 9146 Azul. 146, Voa Brígida da presente, Centro Recife no 251, 13325. Voa Brígida da presente, chamando o centro no 251 e até na 13325. Fazendo 146 da Azul. Mike, Eco Mike, com indicação, chegada a Mari, infanto de tudo. Para usar 5-0, mais um e a portadora. Ok, aeronave modulando a intensidade que clareza 1, ok? TAM 3601, tá muito, a transmissão está muito ruim, ok? Está muito baixa e cortada. Prossiga. Ok, 3/3, prossiga. Então, se você quer informação, só para cópia. Ok, seguinte, São Paulo, Congonhas, está autorizado o repetitivo 360. Decola com curva direita, subida da El Leda, após Leda, direto Bridge. É o Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, conforme rota do plano. Aciona 5410, controle 1208. Autorizado o para puxar e aceleramento, 3601.